frente o Alisson, na Conte Deus tá na festa. Bota preta, vim na crocô, você vira o boné. Lá de cima, na sugesta do menor eu ganhei. No movimento que rolou depois aí que eu me toquei. Peguei eles de noite, que fazem de dia e de tarde. Dano derivado da base é um estilo, ladrão. Esses aí é esquisito, mata mais do que a AIDS só pra ver cair o capítulo. Palavras de tosinto que eu trombei de descida do Ceresp. Não se julgue inocente, é desse naipe. Estuda sua fraqueza pra forjar seu caralho. Não sacrifique sua paixão pra esconder seu amor. A maquiagem pode esconder suas marcas, mas seus olhos delatam friamente quem as causa tem. Tem que ser forte, onde o golpe do martelo é mais forte. Tipo as balas no sol pra não mascar na hora. Bebe do veneno pra fabricar o antídoto. Vai, bebe logo, prova que é dos nossos. Eu mando essa pra você raciocinar. Que fica de neurose no coti. Que sente alivio na magno, sem disciplina. Nada significa. Fica no feio com os parceiros e na pista com os coringa. Liberdade pras cadeias do mundão. Do VJ pra cá dos caretas aos dedos nervosos. Deixou a desejar, os leão corre atrás. Todo respeito no bagulho, nunca é demais. Os papos esquecidos, investe a liberdade. Quatro artigos envolvidos, uns calibre pesado. Com essas ideias, Juranda me ligou naquela noite. Me perguntou, você viu fulano? Nasci encomendado, então foi buscar de vec. Traz sentido apertinho, liberdade faz a festa. É pros irmão, no dia das mães ele sonha. Trincar de Johnny Walker nas cachoeiras em Casa Branca. Encontrei outro Diamond antes do Jet Club. Deslocando no som importado com sua filha viciada. E pra fechar, pular de bug jump na Altaville vai do... Vivo de Nova Lima. Fatos que arrubiam, que machuque, que assuste os inimigos. Vão compartilhar deste terror. É vosso meu escudo, molo mais minha lança. Mas também sei que o peão na contenção do bispo mata o rei. Sem jogar conversa pro ar, eu me lembro. Vários livramentos e velhice não me esqueço. Vindo lá do Olaria, era terça aquele dia. Eu tava na brisa, mas meu parceiro travadão. A intenção de segunda fora apagado. Lançou pro nosso, tava um fragado. CPX representando os Arizona. Entre os mascarados que estão sem as máscaras, são os mais escondidos. Quem é mais bandido? Nós ou a vadia da Nada Azul? Demorou a responder. Os cachorros latiu. E daqui eu escutei descer o barranco. Charlatão virou notícia no morro. Foi de saco na linha branca. Tome no barulho e não agora. Dobrou o joelho dando uma nota. Nem falo pro cê, os pirre que eu passei. Quantas vezes que eu passei, sangrei na trola, mas neguei. Antes de no viaduto, os bota preto eu vi um monte. Várias envenenada, um bocado de Holly Ponte. Nem pediu pra me parar, então eu acelerei. Os de falco encarou, pelo retrovisor eu encarei. Caralho, vão de mato, se eles parassem você. Porra, Black Factor, é assim que tem que ser. Abaixei pra amarrar o meu tênis. Pensou que eu estava escondendo fragantes. Ignorantes, cê bicho, na forma de abordar. Eu percebi, eu trauma em mim. Tomei a socorrida blitz. Morri, então, fique feliz mesmo não sendo com você. Meus mano no lazer. Essa noite eu grilei com os roncos de carro. O Pai Nosso me deixou sossegado. Oh meu Deus, ilumine meus irmãos. Corpos presos, mente livres, mas se rende à solidão. Bem diferente dos que portam Calvin Klein. Fumando bar e raio, o perfeito do poeta. Que se nega a rimar, pras putas rebolar. O Cobroncos me falou, eu tenho que honrar.